Conforme 20 milhas afastado. Este Mike Fox reportará 20 milhas afastado. Via linha do litoral e o controle 1935. Meus cavalos, bravo, cotejamento correto, confirme o pátio PLB. No 30 grau 08 nós, voo no 941. Teve pouso, 1941. Estacionamento, 5. 5728, autorizado, chão para início de táxi. Autorizado, 5728. Solo, 3193, puxa para a metro 10. Está livre lançamento, quilo. Solo, 3193, para puxar para a metro 10. 3193, autorizado, chão para início de táxi. Vamos então para 1909, trip 5487. O India Júlio está visual com o Kairi, ponto ideal, céu. Desça visual, frequência livre, Vitor e Juliette. Júlio, grato. 54, cliente da November, autorização Recife. 754, autorizado Recife, nível de voo 390, via Peruísque 58, subida Pucca, transição Aracaju, curva à esquerda após a decolagem, 5077 é o código transponder, 1935 é o controle. Transponder 5077? Afirmo. Autorizado 390, via Peruísque 58, Pucca, Aracaju, primeira curva à esquerda, 1935, tracionar 5077 para o voo 9754. Afirmativo, cotejamento correto, chão para puxa acionar. Reportará. A descida, temos alguns traços evoluindo próximo aí ao setor de Itaparica. Afirmativo, 265. E vou com proa 265, solicito que mantenha essa proa por mais 4 milhas aí e inicie a descida, ok? Trip 5487, vetor para sequenciamento, curva à esquerda na proa 075, limite a magnética 160 de Simbra. Tração radar esquerda 075, limitado pela 160 do DB Simbra, trip 5487. Webjet 6723, desse mantém a 3 mil pés. Ajuste em Salvador, 190-11, redução para 190 nós. Está agora sob vetoração, mantém a presente proa, limite ao localizador. Chame o controle 1208, final. Está mantendo a proa, descendo para 3000, limite ao localizador, vai chamar o controle em... Qual é a frequência? 1208. 208, vai reduzir o 6723. Trip 5487, chame agora o controle na frequência 120 decimal 8. 208? Afirma. 537. Salido 2230, controle. Na escuta, 2230. Chamar o centro em 1288, ao TN 260. 1288, 260, graças, boa tarde, 2230. Boa. Pilo Romeo, acho que é o controle. Alô, Salvador, agora no 941, não lembrou, na sua escuta. 941, prossiga táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, voo no 941. Do Romeo, acho. Estabilizado, 66. Completa final ILS, torre 118.6, torre 3566. 18.6, bom domingo. Grato, bom pouso. Salvador, para táxi. Ciente Olimpo 03, mantenha o ponto de espera. Para o ponto de espera. Sua escuta. Qual o nível solicitado para a Feira de Santana? Qual o nível 025, senhor? O senhor está passando 3.600, confere? Afirmativo, senhor. Vou dar o CC agora. Ciente. Certo. Uno 6, a bordo, autonomia de 4 horas e 12, a terra na Garute. Teve pouso na 10, dando 3566. Táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 18.6. Juliette Alfa, pós, ponto de espera 18.6, tá 3.093. Salvo, o azul 4.489 da posição 8, para puxar para a Aguarde, azul, aguarde. Aguarde. Livre, aquilo. Oscar Bravo, autorizado táxi, chame para ingresso ao 17. Uno. Salvador, Bono 941, 817. Confirme? Bono 941, antes da Juliette. Mantenha a posição. Mantendo, Bono 941. Olimpo 03 é a torre. Siga para o 03. Alguma indicação de temperatura do ar aí dentro da aeronave? Então, mostra 34 graus. Web 5728 é a torre. 5728, siga. O senhor tem alguma indicação de temperatura do ar na sua na cabine? A temperatura externa do ar, tem alguma indicação? Conhecimento dos corredores visuais de Salvador? Afirmativo. Gente. Seu ativo, você sabe que o senhor prossiga via Paris, pelo litoral, pelo setor norte do campo. Tem condições de voar na proa 020? Para ingressar ali após o travesso fora da barra em Paris? Ok, grato pela informação. Torre, boa tarde, voo 924, passou externo, baixado e travado. 924, continue a aproximação, guarde pista livre. Guardando, 924. TAM 3566, solo 07, libere solo 219. Direita 1293. O Papá Romeu Oscar Bravo, decolado ao 07, mantenha a proa até atingir o litoral e chame o controle 119, decimal 35. Mantenha a proa até o litoral, 1935, Oscar Bravo. Golo 924, livre pouso, pista 10, 130 graus, 129. Autorizado pouso, 924. A 20 milhas, norte de Salvador, prossiga em condições visuais, frequência livre para coordenação local, Serra Mike Fox. Mais só cliente, vai chamar na livre agora. Muito obrigado, senhor. Até a volta. É. Web 6723, número 2, continua a aproximação, guarde autorização de pouso. Escuta, o 23. Ativo, vai manter os corredores Veracruz após ingressar em Interlagos, pelo Romeológico. Bono 328, vetoração para espaçamento com traço à frente. Mantenha a proa 030 à esquerda, limitado pelo curso do localizador. Bono 328. Esquerda 030, limite lote, Bono 328. Controle Salvador, boa tarde. O Romeu Oscar Bravo decolou no 7, linha do litoral sul. Nosso escuta. Oscar Bravo, mil pés, via corredor Axé, reporte no travesso do farol da barra. Afirmativo, vai manter 500 pés, o Romeu Oscar Bravo, reporta fora da barra. Salvador, muito boa tarde, trip 5487, a 4 milhas de externo. 5487, ciente do tráfego, continua a aproximação e aguarde a autorização de pouso. Ciente, trip 5487, aguardando a autorização de pouso na 10, Salvador. Aguarde para iniciar. Aguarde. Ok, sim, sou grato pela informação. O gol 924, solo ao 09, libere, solo 219. Solo 219, 924. LB723, atento era a pássaro na final, ok? Positivo, copiou a informação, muito obrigado. O 6723, a pista agora liberada, 140 graus, 11 nós, sem livre pouso. Livre pouso, pista 10, web 6723. Paulo, boa tarde, gol 924, liberou na sua escuta. Gol 924, táxi autorizado via Alfa Kilo, pátio 3, o portão número 5. Alfa Kilo, pátio 3, pro 5, 924. Prossiga. O Azecolaz vai prosseguir para qual setor? Vai para o setor do... Negativo, o senhor vai decolar, manter o setor norte e aguardar para cruzar o campo, ok? Aguardar para cruzar o campo, estamos com o chame fora do solo, o vento de, na, em Salvador 130 com 10. O L6723, solo aos 11, libere à direita, cede passagem ao gol e chame solo 219. 11, libre à direita, é, seguindo o gol, vai chamar 219, até daqui a pouco. Tá ok? Ok, tá mantendo. Solo L6723, livrou na sua escuta. Objeto 6723, vai manter a posição. Vai manter a posição, pode seguir o gol? O gol vai ingressar via aquilo para o pátio 3. O senhor aguarda a passagem do gol e vai prosseguir via Juliette, manter posição, via Alfa, vai manter posição antes da Juliette. Tá legal, então a gente vai seguir via Alfa, manter posição antes da Juliette. 7, 2, 3. Vai pousar na localidade ou só TGL? Bravo, que Luiz, que controle? Tônica Bravo, tá decolado, tá visual com a aeronave na final da 1-0, só autorizado, cruza na cauda do mesmo. Tango Índia Bravo mantém do setor e aguarde para cruzar a final. Vai aguardar, Tango Índia Bravo. Salvador, ligou no 328. No 328, chame passando o marcador externo. Trem baixado e travado, e forma esquerda da aproximação, helicóptero, mantendo 500 pés. Em espera visual, setor norte. Trem, ligou 328, parando externo. Autoriza o Tânia Bravo proceder da presente para Ribeira? Ok, então, Fofro da Ribeira, chame o controle agora, 1935. 1935, Bravo, está voltando. Boa tarde, eu posso roubar o Tânia Bravo? Tânia Bravo, prossiga. Pelo setor no noroeste, vai controle da Ribeira, mantendo 500 pés, Tânia Bravo. Gente, prossegue para Ribeira, 500 pés, na escuta do controle, tá, Emília Bravo? Na tua permanente, tá, Emília Bravo. Oh, boa tarde, é o gol 1845. Trip 5427, no solo aos 14, solo 1219. 1219, 5487. Quatro. Também vai ingressar aí nos corredores para pouso na 17. E aquilo, pátio 3. Kilo 43, 5487. Azul 4089, autorizado táxi via Juliette Alfa. Ponto de espera, chame torre 186. Sou no externo, vou na 328. De 130 graus, 7 nós. Tem pouso autorizado, não no zero. Autorizado, pouso no zero, 328. Whisky Bravo Zulu, forma um tráfego visual, passando através do farol da Barra agora, prosseguindo para os corredores aí, Vera Cruz, prosseguindo para Cairu. Tipo do tráfego, um helicóptero Romeu 44, mantendo um no meu pé. O tráfego está em posição de 12 horas, 9 milhas. Good afternoon, General 6 Ground 5 Pass 170, descent 140. General 6315, clear bounce arrival, descend maintain 040. Roger, clear bounce arrival, descend 040, General 6 Ground 5. Torre Salvador, Olimpo 03. Olimpo 03, saída Conde, vigilância radar, submantém nível 210. Saída Conde, vai subir e manter o 210. Negativo, forçando o senhor ao número 4. Não tem como porque o gol está posicionado ali. E também não tem como ele iniciar o táxi porque já tem muita gente no ponto de espera. O senhor vai ter que aguardar, tá ok? Ah, tá ok. Obrigado. Here to fly direct to Peel Intersection. Ok, thank you. Don't mind. Se ele posicionasse um pouquinho na Índia, não daria pro 23 passar ele? Confirme. Se o gol se posicionasse um pouquinho na Índia ali, não daria pro 6723 passar? Agora já vai dar. O WebJet já tá ingressando aqui. O Gol 754 ingresse via Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Índia Alfa, no ponto de espera 186, Gol 754. 150 graus, 109. Livre decolagem, 7728. Alfa, reposte antes da Juliette. Alfa, Juliette, 32. WebJet 6723, ingresse Juliette, lentamente, atenta o táxi do Gol, posto 04. Positivo, seguindo para o 4, 6723. Vou tentar chegar aqui para frente, ver se consegue passar. Só se eu deixar a aeronave na Índia, que totalmente na Índia, que já dá, tá ok? Ok. Valeu, obrigado, amigo. Nada. Prossiga táxi Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, 8.328. Parada, eu faço a parede, a Vera Cruz, a Vera Cruz, 728, decolado ao Zono 9, controle em 1935, bom dia. 1935, bom dia. Salvador, bom dia, F5728, cruzando 1700 na Puca. 728, sub e mantenha 330, Vigilância. 330, 5728. Dan 3193, autorizado a decolagem, 120 graus, 109. Decolagem autorizada, 3193. Tango Índia Bravo, mantendo 500 pés no máximo, ok? Vou manter o 500, Tango Índia Bravo. Alinhar e manter, 4089. Alinhar e manter, 4089. Três, decolado aos 21, no controle em 1935. 1935, 393, boa. Salvador, é o Papa, Charlie Alcarão. Oi, Salvador, boa tarde, tá 3193. 3193, sub e mantenha 380 da El, vigilante. 380 da El, autoriza direto da El da presente? Autorizado. Da El, obrigado. Papa, Papa Charlie, acho que a Alfa, controle de Salvador, prossiga. Boa tarde, Papa, Papa Charlie, Alfa, Alfa, do colado de Feira de Santana, ponto 520. Agora, mantendo 065, na proa de Salvador, o Thiago Alcarau. Solicita a proa de Judas, se possível, e atenção. Ok, está acionado algum código Transpânia? Está com 2000, Thiago Alcarau. Senhor, código 5060, Thiago Oscar Alfa, aguarde contato radar. 5060, aguarde contato, Thiago Alcarau. Vou ir proa de Duna, da presente. Guarde o ILS que se rei dá uma já. Eles vão estar lá, o Duna 30 com 29, com 4089. Tira São Paulo. Tá ok. Corrigindo, suba até o 400, aguardando instruções, voando Judas da presente, o Charlie Ascalfa. Obrigado, voando Judas, subindo para o 400, acionado 5060, Charlie Ascalfa. Chanel 6315, descende e mantém 3000, Ocean 8101. 1011, descende e mantém 3000, Ocean 6315. Salvador, o assunto agora para isso. Confirme. Olimpo 03, está na pessoa da Conte, solicita a coordenação para voar direto do Cari. Direto, qual a posição? Pucari, terminal Recife. Agora tem o tráfego à sua direita na saída Puca para Recife também. Está aguardando pela próxima. Que reporte na rotatória visual com campo. Tabará, rotatória. Ground Maverick Craft, descent into 2,000 feet. Descent 2,500. 2,500 oceans, ground 5. Clear to complete procedure. Clear, localize. Localize it, ground 5. Controle falador, muito boa tarde, azul 4089, passando 2,000 pés. 4089, subou 360. 360, 4089. Charlie Oscar Alfa, contrato. Prossiga para o Charlie Oscar Alfa, passando agora nível 100. Voe direto sagaz, restrito nível 340 até a liberação do centro Recife. Direto sagaz, nível 340 Recife, Charlie Oscar Alfa. Controle Oscar para o visual mapa 7. Chame a torre 198, decimal 6. Meia, sua. Whisky 50, até Mike Serra Serra, após Upper Whisky 33. Subida Momo Transição GBIT, curva esquerda após a decolagem. 5074 é o código transponder, 1935 é o controle. 60, para evitar simultânea com tráfego na aproximação da 10. 7, é para 3 milhas para azul. Na Momo Transição GBIT. Curva esquerda, 5074 é o transponder e 1935 é o controle. Atenção, acabou de sonar. Câmara. Isso, 12685. 2685, 5728. Então, 3193, chame Recife, 13325. 13325, 3193, boa. Charlie Oscar Alfa, chame Centro Recife, frequência 1288, alterna 12685. Recife 1288, 12685, Charlie Oscar Alfa, obrigado. Six 315, call tower frequency 118.6. 118.6, good afternoon, sir. 40 ingressos instalados, Romeo. Do Romeo Oscar, reporte rotatória visual com o campo. Rotatória visual com o campo, Romeo Oscar. Salvador, gol no 3, 1, 2 e 4. Alright, good afternoon, Ocean Air 6315, establish here now and lock in. 6315 clear, clear to land, runway 10, wind is 120 degrees with 102 knots. Ocean Air 6314, confirmation, Papa Alpha 24, North Sector. Hold power, you are land, okay? Okay, roger, and clear to land, runway 10, Ocean 6315. Bravo, Zulu, consegue aproximar ou realiza 360 pela esquerda, curto? Você para o segurador? Confirme. Você para o segurador? É, o senhor começou a aproximar com o número 2, sem interferir com o posto do Oxané, ou realiza 360 curto pela esquerda? 360 à esquerda, curto. Ok, faça um 360 então curto pela esquerda, 1000 pés, informa o tráfego agora interceptando a rotatória a 1500 pés. O Whisky Bravo Zulu, desça para 1000 pés, 360 pela esquerda curto e reporta novamente final da 17. A gente vai parar, interceptando final 17. Está no pátio 4, não é isso? Afirma, senhor. Gente, para voo local, setor sul, acione o código 0137. Frequência do controle 11935, a torre 186. Para táxi e decolagem, chame a torre no pátio 4. Mike Papalima. Positivo, 0137 no transponder, 11935. É o controle 1586, a torre vai chamar para acionamento da torre. Graças. Salvador, muito bom dia, o Papa Romeu, Mike Papalima. Firme? É o Mike Papalima.